Lição 2. Cheio do poder do Espírito, presença e atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Virtude, a plenitude do Espírito. A doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, tal qual no Novo Testamento, se constitui um desafio inspirador. Ao considerar sua presença e atuação, só podemos fazê-lo tendo em conta sua eternidade com o Pai e o Filho, bem como sua personalidade, unicidade e soberania com as demais pessoas divinas. O Espírito Santo é o administrador e executivo da divindade. Tudo quanto Deus faz, Ele o faz por meio do Espírito. Deus jamais agiu sem o seu Espírito. O Espírito jamais agiu sem íntima comunhão com o Pai e o Filho. Os ministérios do Filho e do Espírito Santo foram totalmente revelados no Novo Testamento. Mas nem por isso deixou de ocorrer ação plena no Antigo Testamento. Diz Schaeffer que a doutrina do Espírito Santo sofreu menos alterações quando passou de um testamento para outro do que a doutrina do Filho. No caso do Filho, foi preciso dar lugar à encarnação e à sua vida na Terra com tudo o que isso significa, enquanto o Espírito Santo, à parte o fato de assumir diferentes atividades em diferentes épocas e de estar realmente presente no mundo nesta dispensação, é o mesmo em seu modo essencial de ser em todas as épocas, Schaeffer, Lewis Perry. Teologia Sistemática, p. 325. IBRB, 1986. O que precisamos saber sobre o Espírito Santo está revelado nas páginas do Antigo Testamento, embora muita coisa guardasse expressão no Novo Testamento. Isto descaracteriza a ideia de que o Espírito Santo só começou a atuar e se tornou claro à inteligência humana a partir do Pentecostes. Sua atuação sempre foi a mesma em todos os tempos, independentemente da visão que a encarnação de Cristo faz na história humana, não na história divina. Deus é o mesmo em todas as eras. O Filho e o Espírito, também, Hebreus 13.8. Jesus foi crucificado, morto e ressuscitado antes das eras, diz Paulo, Colossenses 1. A ação do Espírito na criação, organização e sustentação do universo. A partir de Gênesis 1.1 até Malaquias 4.6, temos o testemunho bíblico da dinâmica ação do Espírito Santo como poder ativo de Deus na criação, sustentação e direção do universo. Nada ocorreu sem a ação do Espírito. O Espírito pairava sobre o caos, Gênesis 1.2, dando ordem e beleza à criação. Aqui encontramos a primeira, sublime e grande verdade sobre a ação do Espírito. Sempre colocando ordem nas coisas. Nunca dividindo ou gerando confusão. Até mesmo ao convencer o pecador a crer em Cristo, é o Espírito quem dá um novo ordenamento à vida, com seus significados espirituais. O Espírito Santo tornou o firmamento com belos astros e planetas, Jó 26.13. Estabeleceu as leis que regem o universo e permanecem imutáveis para sempre, Jó 26. A renovação da vida no planeta é obra do Espírito, Salmo 104.24-30. A cada dia bilhões de seres minúsculos, invisíveis a olho nu e animais de grande porte são gerados, seguindo as leis normais estabelecidas em Gênesis 1.26-28. A vida é mantida sob a liderança do Espírito Santo. Deus age seguindo suas invioláveis leis que regem o universo. Jó, no âmago da dor e do sofrimento, reconhece que a vida é uma dádiva do Espírito de Deus, Jó 33.4. O salmista amplia essa relação da vida com a ação do Espírito Santo no Salmo 139. Não só o Espírito é o autor da vida, mas na sua onipresença e onisciência acompanha como executor divino o formar e o preservar da vida. Esse agir do Espírito Santo segundo o relato do Antigo Testamento não sofreu alteração no Novo Testamento. Continua o mesmo. O Espírito Santo é eterno. Permanece o mesmo, independentemente da divisão que a Bíblia propõe quanto à revelação. Ação do Espírito Santo nos servos de Deus do Antigo Testamento. Os testemunhos e exemplos são muitos. Homens e mulheres, salvos pela fé no Messias que viria, foram cheios do Espírito Santo. Realizaram ministérios que só são possíveis mediante vidas cheias do Espírito Santo. A ação de Adão nos primórdios da criação é obra do Espírito Santo. Suas habilidade e inteligência não podem ser creditadas apenas ao raciocínio, mas, sim, ao agir divino. O que encontramos mais tarde no livro de Atos sobre os apóstolos Pedro, Paulo, João, cheios do Espírito Santo, pode ser dito de Adão que, cheio do Espírito Santo, deu nome aos animais e elementos da natureza. Deus soprou em Adão, Gênesis 2.7, o Espírito de vida, no início da criação, assim como Jesus vai soprar sobre os apóstolos, João 20.22, o mesmo Espírito na nova criação, 2 Coríntios 5.17. Temos em Enoque, Gênesis 5.24, um homem cheio do Espírito Santo. Comunhão profunda com Deus. Que contempla e vive intimidade com Deus, assim como temos o testemunho de Estevão cheio do Espírito Santo em Atos 7.55. Para os servos de Deus do Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo em suas vidas e ministério era algo natural, como natural foi para os primeiros cristãos andar e cumprir a dinâmica do Espírito Santo no Novo Testamento. Neemias, ao convocar o povo à reflexão, apela para a necessidade de sincero arrependimento e retorno a um viver santo. Reafirma o ministério do Espírito Santo como instrutor do povo. O grande líder diz em sua oração, deixe teu bom Espírito para os ensinar, Neemias 9.20. Vemos o Espírito Santo ensinando, instruindo e capacitando líderes para administrar o ministério entre o povo, Números 11.16-17, Êxodo 28.3, 31.3. Deus diz a Moisés ter enchido alguns líderes com o seu espírito e com sabedoria para a realização de ministério específico na construção do tabernáculo. O mesmo se diz, nos livros de Juízes e 1 Samuel, de pessoas que foram cheias do espírito para realizar ministérios específicos, Juízes 3.10, 6.34, 11.29, 14.6, 15.14, 1 Samuel 11.6, 16.13. É difícil admitir que esses personagens de Deus foram dirigidos pelo Espírito Santo em alguns momentos apenas. O correto é seguir o princípio bíblico de que o Espírito Santo habita o salvo. Jamais o abandona e tampouco deixa de selá-lo com a certeza da salvação. A ideia que advoga que o Espírito Santo adentrava a pessoa em algum momento específico e depois a deixava deu origem à posição da perda da salvação. Não há base bíblica para assim crer. O mesmo Espírito Santo que sela o salvo no Novo Testamento também selou os salvos do Antigo Testamento. Qualquer posição discordante não leva em consideração a unicidade e imutabilidade divina. Outro aspecto a considerar sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento está na resistência que o povo oferecia a Deus. Como hoje, os servos do passado não eram diferentes. Caminharam sob a misericórdia divina, Neemias 9.30, mas eles não ouviram. Não deram atenção às mensagens do Senhor. Vivemos as mesmas condições. Isaías diz que eles foram rebeldes ao Espírito, entristecendo, Isaías 63.10 11. Sempre que pecamos e não levamos a sério a mensagem divina, entristecemos o Espírito Santo. Estevão reafirmou, não há diferença no presente, a dureza do coração humano sempre resiste à ação do Espírito Santo, Atos 7.51. O convencimento é obra do Espírito Santo, diz Zacarias 4.6. Não é por força ou violência de argumentos humanos, mas pela ação amorosa do Espírito Santo que somos levados a crer. Paulo repete esta verdade, 2 Coríntios 4.13, reiterando assim o ensino de Jesus, João 16.8.11, de que cabe ao Espírito convencer. Persiste a certeza de Ageu 2.5 de que o Espírito do Senhor jamais deixou de estar com os seus filhos da antiga aliança. Nunca ficaram órfãos, apesar de todas as mazelas cometidas contra o anseio de Deus para o seu povo, João 14.18. Que consolo para os salvos do passado e do presente! Que dizer dos profetas? Em todas as gerações Deus levantou pessoas especiais e as capacitou com a plenitude do Espírito Santo para testemunhar o amor divino. Alguns exerceram seu ministério sob duras condições. Sofreram perseguições, foram incompreendidos, perseguidos e mortos, mas não deixaram de testemunhar a mensagem divina. Enfrentaram autoridades cruéis, a indiferença dos ouvintes, passaram por momentos de tristeza, decepção e dor, mas nunca deixaram de anunciar a todos o caminho do Senhor. O testemunho do apóstolo Pedro sobre a ação do Espírito Santo na vida dos profetas confirma que a mesma presença existente em sua vida de apóstolo e pregador também foi marcante na vida dos profetas, 2 Pedro 1.21. O mesmo Espírito que usou e encheu a vida de Pedro no dia de Pentecostes usou e encheu a vida de Noé ao pregar aos da sua geração. Deu a Miqueias a coragem para afirmar que sua mensagem era produto da ação do Espírito Santo em sua vida. Coragem para condenar o pecado e convocar o povo ao arrependimento, Miqueias 3.8. Só pessoas cheias do Espírito Santo são capacitadas com essa coragem santa. Mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12.11, agindo em harmonia divina, como executor e administrador dos propósitos do Pai e do Filho. Conclusão. Há dois casos bíblicos em que se diz que o Espírito do Senhor se afastou das pessoas, que antes foram cheias do Espírito. São exemplos que sempre aparecem nos estudos e, às vezes, confundem alguns cristãos com a possibilidade da mesma ocorrência hoje. O primeiro é Sansão, Juízes 16.20. O segundo é Saul, 1 Samuel 16.14. O espaço aqui não nos permite analisar em profundidade a personalidade e algumas características desses dois homens de Deus. Registre-se que o Senhor os usou exatamente como eram. O que continua a ocorrer hoje? Ambos se afastaram de Deus, cederam lugar ao pecado, desobedeceram ao Senhor, entristeceram o Espírito Santo e resistiram à sua ação santificadora. Ao registrar que o Espírito Santo se afastou deles, a Bíblia não diz e não dá margem doutrinária para dizer que perderam a salvação. Perderam, isto sim, os dons extraordinários não usados, dados pelo Espírito Santo, bem como a alegria de serem bênção. Esta verdade continua a ocorrer hoje. Cristãos que não usam seus dons, resistem ao chamado para servir e perdem a alegria de serem bênção. Sansão foi ouvido pelo Senhor em seus momentos finais de vida, confirmando que a misericórdia divina jamais será totalmente compreendida pelo ser humano. Quanto a Saul, seus momentos finais antes de suicidar-se são dramáticos e revelam o seu reconhecimento como ungido do Senhor. Ao dizer que não desejava morrer nas mãos dos incircuncisos filisteus, o pobre e infeliz Saul deixa clara a certeza de que havia diferença entre ele, o ungido do Senhor, e os filisteus não ungidos. Ambos, Sansão e Saul, entristeceram o Espírito Santo, mas não deixaram de ser habitados pelo Divino Espírito.